Mega Veículos, você encontra toda a ajuda que precisa para tornar o seu sonho uma realidade. Carros novos e seminovos, de todas as marcas, com as melhores condições que você irá encontrar. Venha nos fazer uma visita. Mega Veículos, compra, venda, consignação e financiamento de veículos. Na Avenida Coroaona, número 2252, no bairro da Intervetoria, entre Muraquitrem e Castelo Branco. É show de informação, é esporte do tal na clube. No comando, Peninha Povão. Hora certa na clube. Na Grande Santarém são 12 horas mais 10 minutos. Estamos começando A Bola é Nossa e a gente começa falando logo de Remo e Paysandu. Depois a gente fala do Leão, do Pantera Santareno, do Amazônia, Castanhal, das equipes do futebol paraense. Vamos começar falando da equipe do Clube do Remo. Atletas azulinos somos nós. Em 5 dias de trabalho, o Remo segue em ritmo forte de pré-temporada. O foco neste início é a preparação física, etapa fundamental para garantir desempenho, prevenção de lesões e regularidade ao longo da temporada. A gente entende que a gente tem que conhecer o atleta, né? Não interessa se o atleta já está conosco há algum tempo ou se o atleta é novo. Estando conosco há algum tempo, no início de temporada, a gente precisa entender o momento do atleta quando chega ao clube para uma nova temporada. Essas avaliações, elas servem para definir isso, o momento físico e clínico do atleta. Nesse primeiro momento, a comissão técnica trabalha com atenção redobrada. As avaliações servem como base para todo o planejamento físico, respeitando as características individuais de cada atleta. Essas avaliações, elas servem para definir isso, o momento físico e clínico do atleta. Como ele está agora, né? E como ele vai começar aquilo que a gente chama de entradas no ciclo de treinamento. A importância, sem sombra de dúvida, é individualizar essas avaliações, então só que a gente consiga verificar determinadas valências que são características de atleta por atleta. Com os dados em mãos, o Remo consegue definir cargas de treino, controlar a evolução do elenco e otimizar o rendimento ao longo da pré-temporada. Assim, o Leão Azul vai construindo dia após dia uma base sólida para a temporada. Preparação, planejamento e muito trabalho para chegar forte nos desafios que estão por vir. Aí, o time do Remo se prepara para a sua estreia no Campeonato Paraense de Futebol. O time azulino tem a sua estreia confirmada contra a equipe do Bragantino, lá de Bragança. Campeonato Paraense que já vai aí começar, né? Dia 24, a bola rola. Agora a gente fala do Papão. Papão vai pegar o São Raimundo dia 25, no estádio da Curuzu. O Paysandu segue em ritmo intenso de pré-temporada. Em 2026, uma das falas da diretoria bicolor é a utilização da base como parte do projeto do clube. Dentro desse cenário, jovens atletas passam a ter mais oportunidades no elenco profissional. Entre eles, o meia Henrique Salomone, formado na base bicolor. A gente sabe do peso que é, apesar de sermos novos, né? Mas a gente acompanha, vê tudo. Então o peso que é representar o Paysandu, o peso que é jogar aqui nesse clube, então todo mundo sabe e leva extremamente a sério tudo isso. A subida da base para o profissional muda a rotina e a responsabilidade. No dia a dia, a cobrança aumenta e a intensidade dos treinos é diferente. O trabalho na pré-temporada não muda apenas a dinâmica dos treinos. Para quem vem da base, cada atividade é uma oportunidade de mostrar serviço e buscar espaço no elenco principal. Uma nova oportunidade, não só nisso, mas também como vem acontecendo nessa pré-temporada, nesse ano, tem sido dias intensos e um tratamento que eu falo aqui em prol de todos, né, da gente aqui que vem das categorias de base, a gente vem se sentindo valorizados. Eu acho que o tratamento que tem sido, a atenção que tem sido de forma diferente e de forma muito positiva. Acho que todos nós conseguimos desempenhar melhor, conseguimos trabalhar forte. Além do trabalho em campo e do planejamento para a temporada, o Paysandu também se move fora das quatro linhas. A diretoria Bicolor apresentou o novo programa de sócio-torcedor, com planos atualizados e benefícios que buscam aproximar ainda mais o clube da sua torcida. Pela primeira vez, o Paysandu vai fazer um plano de sócio em que é vendido a exclusividade e a prioridade no acesso. E o que é que isso implica? Que os valores mensais que a pessoa tem que se comprometer para aderir a esses planos são valores bem mais palatáveis. E aí a pessoa vai poder também, a nossa sócia, o nosso sócio, vai poder escolher aqueles jogos. De repente, o perfil do adquirente não é de ir em todos os jogos, é de ir nos principais ou em jogos selecionados. E aí vai ter a possibilidade de mensalmente desembolsar um valor menor, um valor que é realmente bem menos significativo no orçamento mensal, né, e pagar o seu ingresso com um desconto expressivo que vai ser pontuado pelo nosso responsável técnico de até 40% do valor de face do ingresso. Azul e branco, meus amores. As informações de Remo e Paysandu aqui na Bola é Nossa. Agora a gente fala do Castanhal. Vamos saber as novidades do Castanhal. O Castanhal segue em ritmo forte de preparação visando o Parazão. Faltam aproximadamente 17 dias para o início da competição e o Japiim estreia fora de casa contra o Cametá. A pré-temporada entra em uma nova e importante etapa, com a intensificação dos trabalhos em campo. O foco agora é no ajuste tático, no entrosamento do elenco e na consolidação do modelo de jogo da equipe. É uma semana muito produtiva para nós em relação a modelo, a conceitos de jogos. Teremos dois jogos na quarta-feira com uma equipe sub-20. Por mais que sejam sub-20, são meninos que vêm querendo mostrar serviço. Acho que vai ser de grande valia. Vou usar muito na quarta-feira para minutar o elenco inteiro que a gente tem, né? Cerca de 28 atletas. E no sábado também continuar dando essa minutagem, né? É um amistoso contra o Bragantino. Aí é um amistoso já de um nível técnico maior, acho que um duelo melhor já direcionando o que vai ser a competição do Campeonato Paraense. Então, ainda a gente está muito naquela valência física, é o oitavo dia de trabalho, com mais ou menos 12 sessões de treino, os jogadores estão muito fadigados, a gente tem ciência disso. A semana representa um passo decisivo na preparação do Castanhal, um trabalho estruturado e consistente para chegar ao Parazão 2026 com uma equipe cada vez mais ajustada e competitiva. E a equipe do Castanhal em destaque, agora a gente fala dos times aqui de Santarém. São Raimundo, São Francisco e a equipe do Amazônia. São os times que nos representam no Campeonato Paraense de Futebol. Então, as três equipes nossas, né? Leão e Pantera, que vão fazer o clássico sábado, o jogo valendo a Copa Oeste do Pará, né, que é a grande final, e também o Amazônia, que tem a sua estreia marcada para o dia 24, sábado, contra a Tuna Luso Brasileira. E para falar da equipe belterrense, vamos trazer o Alessandro Chagas, que conversa com um dos jogadores importantes do Amazônia, que, por sinal, jogou 3 temporadas pelo São Francisco, já jogou no clube do Remo, jogador bem conhecido, né, Alessandro? Olá, Peninha, boa tarde. Finalizou agora há pouco mais um treino da equipe do Amazônia aqui no estádio Dedecão, que continua com as obras, inclusive agora já está bem avançado para a estreia da equipe muriquitana na competição estadual. Estou aqui com o Samuel, que já trabalhou com o Valtinho várias vezes no Amazônia, acho que também no São Francisco também, né, Samuel? Subiu da terceira para a segunda e esse ano veio participar da competição na fase principal do estadual. Expectativa, Samuel, para essa competição, o início aqui em Belterra? A expectativa é muito grande, né? Feliz em voltar a Santarém, né? Onde eu fui muito feliz pelo São Francisco, né? Onde conseguimos muitas coisas, muitos calendários para o São Francisco, né? E hoje, voltando de novo a essa terra aqui, que me acolheu muito, a torcida do São Francisco me acolheu muito aqui. E agora, defendendo a Amazônia, né? Sabendo da importância que é o Campeonato Paraense para a Amazônia. Com certeza, nosso time está muito focado, treinando bastante para que a gente possa surpreender no Campeonato Paraense. O treino aqui em Belterra está sendo bem produtivo, aqui no Barbalhão, aqui no Dedecão, em outros campos que já foram aqui em Belterra? Sim, campo bom, né? O estádio aqui é muito bom, dá um ritmo bom de trabalho também, né? Pra gente trabalhar bem. E é isso, estamos trabalhando forte cada dia, tem uns que é dois períodos, tem uns que é um, mas sempre nós se doando o máximo para que a gente possa estar bem fisicamente, bem mentalmente, taticamente, para que a gente possa conseguir nosso objetivo na competição. Okay, obrigado, Samuel. Aí, portanto, hoje, agora pela manhã, Peninha, o trabalho foi agora pela manhã à tarde, a equipe está de folga, devendo retornar amanhã para mais um treino aí, em preparação para a estreia no Parazão. Forte abraço, Peninha. Tá bom, forte abraço, um abraço, meu amigo, muito obrigado aí, o Alessandro. Agora a gente fala do São Francisco, Leão Azul Santareno, que trabalhou hoje pela manhã, treinamento no campo do Colégio do Amando, ao comando da sua comissão técnica. O Leão Azul Santareno já tem aí a maioria dos jogadores já em Santarém, já trabalhando no dia a dia, e a equipe já tem o primeiro jogo difícil, que vai ser no próximo sábado contra o São Raimundo, quando o São Francisco vai testar a sua formação. Os jogadores estão chegando recente, podem também compor a equipe no jogo do próximo sábado, né? Os goleiros, o Gabriel, o Wanderson e o Peixoto, esse último é da base do Leão. O lateral direito tem o Churran, o Ares, o Natan é da base. Zagueiros, o Vitor de Almeida, o jogador, o Cerqueira, o Pereira, o Romário e o jogador Tales, zagueirão Tales, que é santareno, por sinal. Na esquerda, o Vitor Maranhão, o Mendonça e o Esquerdinha, que também é da base, Esquerdinha aqui de Santarém. Volantes, o Lipe, o Léo Caeté, o Marquinhos Capanema, o Sandro Gabriel. O Sandro Gabriel, ele é da base também do Leão, mas já vem jogando há algum tempo, né? Os meias, Diego Borges, Marquinhos Belém, Anselmo, o Murilo, que também é da base. O Murilo é da região de Belterra, vai estar em casa, né? O Murilo no jogo de sábado. Bom jogador também, apesar de jovem, né? Atacante tem o Luquinha, que é rápido, o Enzo, o Valdir, o Tales Diego, né? E também o Barbosa, que é atacante, e o Carlos Vinícius, esses dois últimos são jogadores da base do Leão Azul. O time tem Thiago Amorim como gerente de futebol, o Emerson Almeida é o treinador, o Marajó auxiliar técnico, o Neto Miranda é o preparador físico, o Jorge Ney prepara os goleiros, o João Pedro Gomes, ele faz o trabalho de análise dentro da equipe do Leão, tem também o trabalho Ramos, trabalha a parte de fisioterapia da equipe do Leão. O Ronaldinho é o roupeiro e o Samuel Alvarenga é o assessor de imprensa da equipe do São Francisco. O time segue treinando firme. Na sexta-feira será o treinamento a pronto para pegar a equipe do São Raimundo Esporte Clube. São Francisco está bem focado na partida, porque é uma partida que vai decidir o título, né? É importante que consiga aí esse primeiro título em 2026. Hoje, quarta-feira, treinamento, portanto, como a gente já falou, no campo do Colégio do Amando. À tarde será descanso para os jogadores, tá certo? Na quinta-feira, amanhã, treino físico na academia pela parte da manhã, e à tarde o técnico e tático no campo do Cedro, do São Francisco do Cedro, onde a equipe do Leão vai fazer o seu treinamento às 16 horas, tá bom? E na sexta-feira, teremos aí, na sexta, dia 9, descanso já programado, né? E à tarde tem o técnico e tático, 16 horas, no campo do Colégio do Amando, tá certo? Então, os trabalhos da equipe do Leão Azul. No sábado, descanso, Copa Oeste do Pará contra o São Raimundo, 16 horas, no estádio Dedecão. Aí, domingo, né, aí será, ainda vai ser definido os trabalhos, mas é a programação do São Francisco. Agora, um detalhe, nem sempre é seguido essa programação. Muitas vezes, programa para treinar no Botafogo das Lavras. Aí chove, a turma não vai porque choveu. a programação para tal local, aí não dá porque o ônibus está em conserto. Então, a gente vai analisando aqui, vai apurando e vai mandando para você todos os detalhes a respeito dos treinamentos das equipes, tá certo? Então, a gente vai acompanhando com todos os detalhes aí. Na cidade, são 12h24. Agora, a gente fala do São Raimundo, o Pantera Negra Santareno, São Raimundo, campeão da Copa Santareno de futebol, né? Agora tem a Copa Oeste, que é a decisão que acontece no próximo sábado. São Raimundo tem a oportunidade de ganhar essa competição também, como São Francisco, né? Então, São Raimundo ainda segue em observação alguns jogadores contratados também. Então, o São Francisco tem os goleiros, o Juan Lucas, tem o Vitor, lateral tem o Ramon, por sinal jogou no São Francisco. A zaga tem o Márcio, o Sandro e o Pedro Coutinho, três zagueiros de muita qualidade. Na lateral esquerda tem o Márcio e o Gilcinho, que é aqui da comunidade, muito bom também. Volantes tem o Tipizal, o Giovani, o Cipual, que é o Gesso, e tem o Derlan, lembra dele, Darlan? O Derlan, que jogou também, que aqui a gente chamava de Vanderlan, né? Agora só é Derlan, agora, mas é o Vanderlan, que é aquele mesmo conhecido da torcida do São Raimundo, né? Tem o Matheus Sabiá, que joga muito no meio campo, tem o Danilo, que é meio campo, e o Tássio, que também é jogador de meio campo, cara que distribui bola muito bem. Ataque tem o Lucas Cipual, que também joga no meio, joga de lateral. Tem o Thiago Pará, que agora é Pará, antes era o Thiago Gago, mas também bom atacante. Jefferson Monte Alegre é o nosso Jefferson daqui da região. E o Davidson, tá certo? O treinador da equipe é Robson Melo e toda a sua comissão técnica segue aí os trabalhos na equipe do Pantera Negra Santareno, tá bom? Então são os trabalhos aí das três equipes aqui de Santarém. Os estádios, o Dedecão, a gente colocou até ainda no nosso status, você pode olhar lá, Dedecão, os caras estão colocando, meu amigo, para fazer os trabalhos lá, né? Por sinal, tem 40 homens lá trabalhando e os muros estão subindo, parece que igual Homem-Aranha, né? Já tá a parte quase toda já levantada, é muro para todo lado, é tijolo para todo lado, pode arrumar tijolo e cimento e homem ali para trabalhar, porque os caras estão botando as paredes em pé mesmo, porque é muito muro. Primeiro é o muro de dentro, né, que é o alambrado, que eles tiraram aquele alambrado e estão colocando tijolo, e depois todo o muro fora, né, toda aquela extensão de muro. Então, é um trabalho feito às pressas, mas está dando resultado, né? Eu não acreditava e não acredito ainda que será que vai dar tempo. O problema é a fiscalização, que é quando é chamado, aí quando estiver pronto, aí a liga da cidade de Belterra, através também do prefeito, da comunidade, aí eles entram em contato com o presidente. Aliás, o presidente já está sabendo, né? O presidente da federação. Ele já sabe que está sendo pronto o estádio do Dedecão. Aí depois só pede para fazer a revisão, que é a vistoria. Aí vem para a vistoria, aí está pronto, tem portão de emergência, tem portão de saída, tem banheiro, tem vestiário. Então, porque eu estou observando aqui, porque eu já joguei lá no Dedecão, já trabalhei muitos jogos também lá, e o Dedecão já tem os vestiários, né? Ali embaixo tem dois vestiários. Não sei se é o suficiente, né? O que tem que dar um crescimento maior, uma melhora nos vestiários, mas já tem os vestiários ali embaixo das cabines de rádio, já tem vestiário. Então a gente tem que preparar a cidade através do seu prefeito, pedir uma internet com mais dinâmica, né? Uma internet forte para aquela região lá, para a cidade, porque vai ter jogos, vai ter emissoras de fora, as rádios, televisão de fora vêm para fazer cobertura, e também as daqui de Santarém, de toda a região, lá mesmo de Belterra. Então vai todo mundo querer transmitir os jogos lá no Dedecão. Uma novidade, por sinal, duas novidades, né? O Dedecão servir de palco para campeonato paraense profissional é a primeira vez, nunca aconteceu, tá? Panterão servir de palco para o Campeonato Paraense da Primeira Divisão também é a primeira vez, tá bom? Já tivemos duas competições lá no Estádio Panterão Paraense, mas de segunda divisão, tá certo? Então, de primeira divisão, a gente vai ter agora, tá certo? Então, a gente vai ter Panterão e vai ter também Dedecão. São os dois estádios. Por sinal, o estádio Panterão, que entra agora para a história como o estádio que vai servir de palco para a primeira divisão do Campeonato Paraense de Futebol, a inauguração do estádio foi dia 9 de fevereiro de 1975, tá? Um domingo, jogaram São Raimundo e Bom Sucesso. O jogo terminou 3-1 para a equipe do São Raimundo. Foi um amistoso festivo, né? Naquela época, o presidente da equipe do São Raimundo, quem comandava a direção ali naquela gestão, era Eupilde Moura, né, naquela época. E teve também a presença da imprensa acompanhando, né, esse jogo. O árbitro naquela oportunidade foi o árbitro Orlando Pereira, ele que comandou o trabalho como árbitro naquela oportunidade, né? 560 ingressos foram vendidos a um real e a dois, um real não, a um cruzeiro e a dois cruzeiros, tá bom? O Papita fez 1-0 para o São Raimundo, o Inacinho fez 2-0, o Petróleo fez 3-0 e o Pacu, lembra do Pacu não, né? Pacu fez o gol de honra da equipe do Bom Sucesso, tá certo? Então, naquela oportunidade, vá anotando aí para você ir aprendendo, né? Naquela oportunidade, o São Raimundo colocou em campo o Picolé, o Maromba, o Orlandino, o Dias e o Manuel, o Miro, o Bimbinha, o Luizinho e o Papita, o Petróleo e o Lúcio. O treinador era Davi Natanael, tá certo? Então, esse aí foi a inauguração do estádio O Panterão, que agora vai ser o estádio principal para servir de palco para os jogos do Campeonato Paraense da Primeira Divisão, né? Tivemos também outras histórias aí da inauguração, né, do estádio do São Raimundo, que também teve a outra, depois de arrumar tudo, foi feita uma nova inauguração, dia 8 de janeiro, amanhã vai completar ano, amanhã a gente já vai estar falando, dia 8 de janeiro de 1993, numa sexta-feira, em comemoração aos 49 anos do clube. A diretoria, o presidente era Silvio Tadeu dos Santos, que anunciou a reinauguração do estádio, a sua inauguração oficial, após algumas diversas melhorias realizadas com a presença de várias autoridades, entre quais o presidente da Câmara Municipal de Santarém, naquela oportunidade, Valdomiro Fernandes, que é o Miró, né? E o secretário municipal de Cultura, naquela oportunidade, o Carlos Mechetes. O prefeito da cidade era o Rui Imbiriba Correia. O São Raimundo empatou com o Tapajós em 2-2, né? O jogo que foi disputado no estádio Everaldo de Souza Martins, no estádio O Panterão. Portanto, o estádio Panterão, que leva o nome aí de Everaldo de Souza Martins, né? O árbitro daquela partida foi o Jeová Braga de Melo. Botou o São Raimundo na frente e o Gatinho deixou tudo igual, né? Empatando o jogo. Rosan, Manguito, Mauro, Tadeu e Nildo. Depois entrou o Nonato, capitão, né? Nonato. O Ailton, Filiba, depois entrou Cabaga, o Arnaldo, depois o Patinho Feio, o Luiz Henrique e o Bendelac, depois o Pedrinho, Gilson, depois o Carpegiani, Vigílio, depois o Ailton Belezão, treinador Beato Lopes, o Tapajós com Antônio Jorge, Toninho, Preto, o Capixaba e o Tissa, o Chicão, Jailson, depois entrou o César, Pablo e Gatinho, Jefferson Castanhal e Vanderlei, treinador, professor Pedrinho Olaia, tá certo? Então tá aí a história do estádio, o Panterão, que amanhã vai estar trocando de... Amanhã tem história, amanhã é dia 8, tá certo? Vamos seguindo com a Bola é Nossa. Por isso que é bom ouvir a Bola é Nossa, Misael, porque aqui a gente sabe, né? A gente manda tudo aí para o torcedor. Nilton Cruz, um abraço, tá no Diamantino, um abraço, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo Evandro Peninha, Povão, boa tarde, boa quinta-feira. Mas hoje ainda é quarta, meu amigo. Boa quinta-feira. Boa quinta amanhã, boa quarta hoje e boa quinta amanhã, meu amigo, tá certo? Ah, quem mais tá mandando mensagem aqui? A turma, meu amigo, o Olhão, né? Também tá mandando a mensagem dele aqui, tá acompanhando a gente, tá gostando de ver o que tá sendo feito na cidade de Belterra. O Elian também acompanha a gente, a nossa grande audiência, a turma que não perde um programa, Roberto Carlos, tá no seu táxi, né? Não perde um programa. O seu Odaci também é taxista, acompanha a gente, o Davi, que é presidente do Norte, o Biba, que é vice-presidente, o Lobatinho, que tá no bairro do Santíssimo, Nelson Mota, Fofão, o Parintins, que é árbitro de futebol, o meu amigo Vanaldo, cadê o Vanaldo? Não mandou mensagem hoje não vai ter jogo lá, né? Não mandou mensagem, né? O meu amigo João Pessoa, o Paco Preto, o Léo, o Fogão, o Timão, o Borsal, o meu amigo Bode lá no Ipaupixuna, um grande abraço, meu amigo Bode, o Torrado também acompanha a gente, o Naldão, o Gracildo, do Cipual, o Nateco, o Joelson, que é presidente do Ícone, o Dico Pantosi, sumiu também o Ícone, né? Um abraço aí pro Bandeira, pro Galeto, pra Japonesa, pro Boleiro, pro meu amigo, o Odair, do Projeto Jutaí, o Tio Teté, também acompanha a gente, o Antônio Carlos, nosso querido professor Antônio Carlos, o Pedrão, que é secretário de esporte, meu amigo Paulo Tiame, cadê você, Paulão? Um abraço, meu amigo Chaguinhas, um no Tabocal e o outro lá nas Tabocal e Garrafão. Um grande abraço para vocês. Dorivan, hoje tá com meu amigo Arias ou tá com o nosso querido deixa eu ver o nome do cara aqui que é fera, né? Por sinal, é zagueiro, é meio campo, é volante, o meu amigo Tatu, né? O meu amigo o João Parnaíba e a esposa dele estão lá na Morada Nova, na Santarém Jabuti. Grande abraço para a turma da Santarém Jabuti. O nosso amigo Nonatinho lá na Ilha Grande, um abraço, Carga Pesada, tá ouvindo a gente. O meu amigo Farinha também acompanha a 102.9. Deixa eu trazer aqui no programa o meu amigo Jailtão para falar com a gente. O Jailtão, que é lá da Lourinho Pesca e Utilidades, lá no Mercado Municipal. Fala, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Peninha e todos os ouvintes aí da Rádio Clube Tapajós. Peninha, eu tava meio sumido esses dias aí, mas estou eu aqui de volta. E desde já, quero desejar um feliz ano novo para você, pro Velhinho e toda a equipe da rádio aí. E desejar um feliz ano novo para os meus clientes e amigos também, tá? Com muita saúde, paz, harmonia e tudo de bom. E quero dizer também, Peninha, que as promoções aqui continuam, tá? Material de pesca, nas malhadeiras prontas, nas panagens. Tem vara para pesca, molinete, carretilha, tem anzóis, tem isca artificiais de vários modelos, tá? Tem linha multifilamento, tem chumbada. Tem todo o material para sua pesca, tá? Você encontra as lanternas, a bateria, lanterna pilha, tá? Cadeado de todos os tamanhos, lona para embarcação, para sanefra, né? De 1 metro, 1,5 metro, de 2 metros. Você encontra telas para viveiro, tanto de plástico, né? Como de arame, tarrafa de todos os tamanhos, tá? E todo esse material para pesca você encontra aqui na loja Lourinho Pesca e Utilidades. Eu quero mandar um alô certo? Para o meu cliente, é Manuel Dorivaldo Mota, lá da comunidade Urucuriá, que está nos ouvindo aí. Beleza, Peninha? Um grande abraço e tenha uma boa tarde. Tá bom, muito obrigado, meu amigo Lourinho. Um abraço para você e para toda a turma que compra aí na Lourinho Pesca e Utilidades. Eu quero mandar um abraço para a turma também lá no SESI. Hoje é quarta-feira, tem a pelada tradicional voltando. Por sinal, a turma roçando o campo, preparando tudo para receber os craques às 5 horas da tarde. Quando a bola rola, é a colete novo, né? Novos, né? Porque são dois jogos, bola também nova, tudo novo hoje, né? Iniciando a temporada. Quero mandar um abraço para toda a turma do grupo, meu amigo Nonatinho, o Chumbada, o Antônio Carlos, o Agulha, o Lampião, o Tomé, o Louro, o Paracari, meu amigo Venezuela, o Picadinho, Ney Jacaminho, o Michel, que é volante, o Ivan, o Valtinho, o Rod, o Igo Paredão, Cláudio Jari, Cupu, o Jack, que está de volta, João Neto, o Amiraldo, Lineker, Clay, Tardelli, Gesso, o Diego, Marcelo, Arismano, João, o Oswaldo Monte Alegre, Silvio Amorim, o Gil, turma toda aí voltando, seu Assis, Zé Maria, né, os atacantes, Goiano também atacante, deixa eu ver quem mais aqui, meu amigo, essa turma toda, né, que hoje voltando aí a pelada do SESI. Então tá todo mundo convidado, um abraço aí pros porteiros também, pra turma lá na portaria. A gente passa, a turma sempre cortês, sempre educados, recebendo sempre a turma da pelada lá do SESI, hoje às 5 da tarde. Tá bom, pessoal? Um abraço pra todo mundo, vamos seguindo aqui com a Bola é Nossa, aqui pela 102.9. Que tem mais alguém para falar com a gente, Misael? Então a gente fatura e já já a gente traz outras informações, mas antes deixa eu ver quem tá mandando mensagem aqui. Meu amigo Tião, Bastião, Sabá, qual o nome que você escolheu e tá lá no conjunto do ICA acompanhando a gente. Lembra ainda o conjunto do ICA? Meu amigo, o Raimundão que é da equipe do Benfica. Por sinal, o Benfica que tem aí o seu jogo, né, no dia 10, todos os jogadores aí já se preparando também, convocados, né? Jogadores para essa, para esse grande pega, para essa volta da equipe. Boa tarde, Pena. Já sábado, primeiro jogo do Benfica. Tô ligado, já está no meu status lá, meu amigo Raimundão. Muito obrigado aí, meu amigo. Lateral esquerdo é o Maldini. Também tá ligado com a gente. Deixa eu ver. Boa tarde, Peninha. Também estou de volta ouvindo a Clube do Tapajós. Um abraço, Maldini, o nosso lateral. Tem jogo também aqui, amistoso, preparatório para a Copa Cidade de Alenquer. Meu amigo, deixa eu ver, vai ser no campo da Semifra, né? Às 15h30. Quem tá convocando aí é o meu amigo Aldair, é a turma. Hoje é tarde, por sinal, tá certo? Então já tem esse amistoso. Deixa eu ver quem vai estar jogando. O Bayer de Santarém contra o Projeto Educando Adolescentes e Cidadão no Esporte. É o Jutaí, né? O Jutaí tá sempre aí fazendo grandes projetos aí. Um abraço aí pra turma. Um abraço também para os nossos amigos lá no Porto do DR. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado também por ser ouvinte da 102.9. A gente fatura e já já a gente volta trazendo outras informações. Produzir frutas e hortaliças na região ficou mais fácil. Com a parceria AgroSanta, o agricultor dispõe de produtos e orientação técnica de qualidade, que dão segurança e a garantia de colher bons frutos. Proteção contra pragas e doenças, todos os insumos necessários e assistência técnica disponível é o que o produtor precisa para aumentar a sua produção de alimentos seguros. Tudo isso você encontra na AgroSanta. Temos consultores técnicos em toda a região. AgroSanta, BR-163, quilômetro 19, Planalto São José, 359-6-3192. Mais um ano se passou e a gráfica CEMIG sempre entregando o melhor aos seus clientes. O melhor em produtos e serviços, o melhor em relacionamento. Esse momento é de agradecer. Obrigado, Santarém! Continuamos em busca de mais excelência e qualidade. Boas festas! Feliz ano novo! Olá, meus amigos da cidade e do interior. Chegou em Santarém a loja Lourinho Pesca e Utilidades, onde você vai encontrar todo o material para pesca, como panagem, entralhos, malhadeiras e tarrafas, anzóis, chumbadas, boias, linhas de mica em geral. Você ainda vai encontrar material de utilidades em geral, como botas, lonas de todos os tamanhos, lanternas, cordas, telas para galinheiros e muito mais. A loja Lourinho Pesca e Utilidades fica localizado na Avenida Tapajós, Box 21, no Mercado Municipal. Informações 991-42-6336. Dicas da Casa das Ervas Santarém. A dica de hoje é Ostercal 15, uma combinação de ervas medicinais que ajuda no alívio das dores agudas e até crônicas, tais como artrite, artrose, gota, bucite, hérnia de disco, dores na coluna, inflamação nas articulações, bico de papagaio, osteoporose, reumatismo, tendinite e dores lombares. São 15 cápsulas. Você toma um dia sim, um dia não. Nas três primeiras cápsulas, as dores somem. Ostercal 15, uma exclusividade da Casa das Ervas Santarém, uma na Galdino Veloso, por trás da Feira da Candilha Centro, e outra na São Nicolau, subesquina com a Curuaúna, próxima Feira da Coab, esperando por você. Você ouviu as dicas da Casa das Ervas Santarém. Que tal realizar aquele sonho do carro novo? Na Mega Veículos você encontra toda a ajuda que precisa para tornar o seu sonho uma realidade. Carros novos e seminovos, de todas as marcas, com as melhores condições que você irá encontrar. Venha nos fazer uma visita. Mega Veículos, compra, venda, consignação e financiamento de veículos. Na Avenida Coroaona, número 2252, no bairro da Interventoria, entre Muraquitrem e Castelo Branco. E olha só, eu estou aqui com um dos felizardos do quinto prêmio dividido deste domingo, é o Sávio Paulo, uai, uai. Hoje eu tô feliz, muito feliz, porque não esperava isso. Eu tô muito feliz com premiação de Tapajós, né? Agora me diz uma coisa, você já sabe o que você vai fazer aí com esse dinheiro? Eu tô precisando de lancha, né, transporte pra minha aldeia, sabe? E é isso que eu vou comprar. Comprem, acreditem, vai chegar a hora de vocês, tá? É show de informação, é Esporte do Tal na Clube. No comando, Peninha Povão. Hora certa na Clube. Na cidade, faltam 13 minutos para 13h. Um abraço para o Hélio Júnior acompanhando a gente, o Douglas e a dona Valda e também meu amigo Nonô Reinaldo, também hoje está por lá, né? Fazendo aquela visita. Um grande abraço para vocês aí no Botafogo das Lavras. Deixa eu trazer nosso querido Wesley para falar com a gente. Quem não sabe quem é o Wesley, o Galeto. Fala, meu amigo Wesley. Boa tarde, Peninha, boa tarde, ouvinte do programa Bola é Nossa da Rádio Clube. Estamos ligados no programa aqui no bairro do Mararu, cozinhando aquele tambaqui, tomar com açaí, um pirão de açaí, e ligado no programa A Bola é Nossa. Que bom, né? Tomar aquele açaizinho agora é bom demais, né? Bem, agora vamos falar do esporte nacional e internacional aqui no programa A Bola é Nossa, trazendo todos os detalhes para você. O Brasil e o mundo em destaque. As nacionais e internacionais. Começando com o resultado dos jogos de ontem, né? Tivemos aí a equipe do Lecce perdendo para o Roma 2-0. Isso aí é Série A do Campeonato Italiano. E o Sassuolo perdeu 3-0 para a equipe da Juventus. Na Espanha, tivemos ontem a equipe do Granada perdendo em casa para o Rayo Vallecano por 3-1. Em Portugal, o Sporting de Lisboa perdeu para o Vitória Guimarães por 2-1. A Copa Africana, ontem, tivemos a seleção da Argélia ganhando do Congo pelo placar de 1-0. Por sinal, a Argélia está classificada. Para quem não sabe, o filho do Zidane é goleiro da seleção da Argélia. O nome dele é Luca, leva o mesmo nome do pai, Luca Zidane. Ele é um goleiraço, está com 3 jogos, classificando a seleção e não tomou nenhum gol ainda nos 3 jogos, né? Tivemos ainda Costa do Marfim, 3-0. A Costa do Marfim também avança para a próxima fase, destaque aí para o Diolo, né? Que foi um dos destaques durante todo o jogo. Copinha São Paulo de futebol, O América empatou com a Inter de Limeira em 0-0. O CSA empatou com o Bahia em 0-0. O Flamengo de São Paulo empatou com o Capivariano em 0-0. O Santa Fé empatou com Volta Redonda em 1-1. O Taubaté perdeu para o América de Natal. Ele é Taubaté não, o Tanabi. 5-0 para o América em cima do Tanabi. Tivemos ainda a equipe do Bandeirantes perdendo para o Botafogo de São Paulo por 3-1. A Juventus de São Paulo fez 2-0 no São Bento. E olha aí, olha o que aconteceu. A equipe do Guanabara meteu 3-1 no Vasco da Gama. Olha o Vasco. O Vasco da meninada, que sempre forma time bom, ontem pegou 3-1. Tivemos ainda Rio Branco 0, Vitória da Bahia 2, Atlético de Alagoinha 1, Chapecoense também 1. Tivemos Sobradinho 1, Goiás 2. E a Tuna Luso brasileira jogou e empatou 1-1 com a equipe do Santa Cruz. Resultado bom para o time paraense, né? O Cascavel perdeu para o Retrô 2-0. 15 de Jaú de Piracicaba 2, Tiradentes 1. Tivemos ainda o Comercial ganhando do Noroeste 2-0 para o Comercial. Francana 1-0 na equipe do Barra. O time do Araçatuba perdeu para a equipe do Osasco Sporting 2-1. A equipe do Grêmio Prudente fez 4-0 na equipe do Olímpico. A Luverdense empatou com Corinthians de São Paulo. 0 Luverdense, 0 também para a equipe do Corinthians. Atlético Piauí perdeu para o América de Minas, 2-0 para a equipe do América. O Cruzeiro sofreu, mas bateu a equipe do Sport 1-0, só um golzinho do Cruzeiro. O Maricá, que é do Rio, perdeu para o Atlético Paraná 1-0. O time do Naviraense perdeu para o Atlético de Minas 3-0 para a equipe do Atlético. E tivemos Carajás do Pará perdendo 3-0 para o Ceará Esporte, né? O Carajás, que é aqui do Pará, perdeu ontem, perdeu feio, né? Hoje teremos aí jogos importantes que a gente vai estar acompanhando, né? Teremos aí pela Liga Inglesa de Futebol, Campeonato Inglês, a equipe do Manchester City vai pegar o Brighton. Às 16h30 começa o jogo. O Crystal Palace vai pegar a equipe do Aston Villa. O jogo começa às 16h30. Teremos ainda o Furlan pegando o Chelsea. 16h30 também começa a partida. E teremos ainda pela Liga Italiana de Futebol, a equipe do Bolonha pega o Atalanta às 14h30, o Napoli pega o Verona, o Parma pega a Inter de Milão às 16h45, o Torino pega a Udinese e o Lazio pega a Fiorentina também às 16h45. Teremos aí pelo campeonato, pela Copa, a Recopa, né? Teremos aí a Super Recopa, o Barcelona vai pegar o Atlético de Bilbao, jogaço também. E em Portugal, teremos aí pela Liga de Portugal, pela Copa de lá, né? O Benfica vai pegar a equipe do Braga. Copinha São Paulo de futebol, já hoje pela manhã, o Nacional, que é de São Paulo, empatou com a Portuguesa Santista em 0-0. Estão jogando agora o Ibrachina contra o Santo André, está 1-1 o jogo. O CSE está jogando contra o Internacional e já vai perdendo de 3-0. Às 13 horas começa os demais jogos, né? O Comercial pegando a equipe do 15 de Piracicaba, o Paulista pega a Portuguesa, o Guaratinguetá vai pegar o São José, que também é de São Paulo, União Mogi vai enfrentar a equipe do Centro Olímpico, começa às 13 horas também o jogo, o Referência vai pegar o Ituano, o ferroviária do Ceará pega o Bangu do Rio, a ferroviária, que é do interior de São Paulo, pega o América, que é do Rio, o Independente do Amapá vai pegar o São Paulo, o São Luís pega o Figueirense, o Canaã, que é de Brasília, vai pegar o Criciúma, de Santa Catarina, o Operário do Paraná pega o Vila Nova, que é de Goiás, o Nacional do Amazonas vai pegar o Juventude do Rio Grande do Sul, o Confiança da Paraíba vai pegar o Fortaleza, o Juventude vai enfrentar o Náutico do Recife, o Ivilema vai enfrentar o Real, o Quixadá, que é do Ceará, pega o Cuiabá, o São Carlense de São Paulo vai pegar a equipe do Real Brasília, o Real Soccer vai pegar a equipe do Mauriense, o Osasco Audax vai enfrentar a equipe do União, o Taubaté pega o Águia de Marabá, olha, o Águia joga hoje às 19h15, o Águia pega o Taubaté de São Paulo, União São Carlense vai pegar o Santos, é difícil, hein, ganhar do Santos, e teremos ainda o Estrela de Março vai pegar o Botafogo do Rio. São jogos hoje que acontecem, né, pela Copinha São Paulo de futebol, tá certo? Quero mandar um grande abraço aí, meu amigo Leite, zagueirão, tá acompanhando a gente, o Naldinho na Arena Quixadá, meu amigo Douglas lá nas Lavras também acompanhando a 102.9. Vamos seguindo com a Bola é Nossa, trazendo as principais novidades para você. Você que está sempre acompanhando a gente, um abraço, uma boa tarde para todo mundo. Ó, deixa eu ver o que mais tem aqui para a gente anunciar. Teremos aí o Campeonato Carioca de Futebol, né? Vai começar o Cariocão e a gente tem também o Paraense que vai começar. O Campeonato Paraense já tem a primeira rodada marcada aí. O Remo pegando o Bragantino, dia 24 é sábado. O Águia pegando a equipe do Santa Rosa, também marcado para o sábado. O time do Capitão Poço pega o São Francisco, né? São Francisco e Capitão Poço. Jogaço também, né? O Paysandu vai pegar o São Raimundo. O jogo vai ser domingo, né? E o Cametá vai pegar a equipe do Castanhal. Então tem aí o São Francisco pegando o Capitão Poço, o São Raimundo pegando o Paysandu e o Amazônia pegando a Tuna Luso Brasileira. Portanto, Amazônia e Tuna, esse jogo deve acontecer lá no campo, no estádio Dedecão. Os grupos, o grupo A tem Remo, Cametá, tem o Capitão Poço, o São Raimundo, o Santa Rosa e a Tuna. O grupo B, a gente tem o Paysandu, o Águia de Marabá, o São Francisco, o Amazônia, o Bragantino e a equipe do Castanhal. E olha, vai começar também o Campeonato Carioca de Futebol, né? Campeonato Brasileiro e, rapaz, são muitos jogos. Bem, vamos aqui falar agora das mexidas, contratações. O Cruzeiro faz proposta pelo jogador Gesso. Ainda não foi aceito, mas o Cruzeiro está na expectativa de contar com o Gesso. O Flamengo só vai iniciar os trabalhos no dia 12, quando todo o elenco começa os trabalhos. Dia 14 o Flamengo estreia, mas com time sub-20, vai jogar com time sub-20. O Zenit não aceitou vender o zagueiro Nino para a equipe do Palmeiras. É a segunda vez que o Palmeiras faz a tentativa. O zagueiro Mikael, que se transferiu do Palmeiras para jogar na Inter de Miami, jogador, o Miami é dos Estados Unidos, e o jogador espera fazer uma boa temporada ao lado de grandes jogadores, né? O goleiro da seleção da Argélia, que eu falei ainda há pouco, né? A Argélia está classificada de novo, ele é filho do Zidane, o Luca Zidane, né? Está aí na Copa Africana e há 3 jogos ele não toma nenhum gol, né? E o cara é goleiro, né? O atacante Arthur do Botafogo está sendo negociado com a equipe do Olympique de Marselha da França, né? Uma grana alta o Olympique está pagando pelo Artuzinho. Vitor Hugo, meio campo do Flamengo, que estava emprestado para o Santos, o Flamengo está negociando o jogador. Está vendendo, na verdade, o Hugo para a equipe do Atlético Mineiro. Corinthians e Flamengo, dia 1º de fevereiro, a grande final da Supercopa do Brasil. O jogo vai ser no estádio Mané Garrincha. Jogão, é um domingo, por sinal, né? Teremos ainda, o Flamengo vai pegar o Lanús em dois jogos. Dia 19 de fevereiro, às 21h30, o Lanús recebe o Flamengo pela Recopa. E aí depois tem um jogo de volta, Flamengo e Lanús no Maracanã, dia 26 de fevereiro, às 21h30 também, a decisão da competição, a decisão da Recopa. O Thiago Santos, zagueiro de área do Fluminense, ele foi negociado com a equipe do Coritiba. O Zenit faz proposta para contratar Rayan, 19 anos de idade, que pertence ao Vasco da Gama. Mas o Vasco espera contar com o jogador, pelo menos para mais uma temporada. O zagueiro Pablo, ex-Flamengo, ex-Corinthians, o jogador ontem foi anunciado pela equipe do São Bernardo. Já há algum tempo, né, ele foi contratado, agora que ele foi anunciado. Como também o William Machado, zagueiro de área do Ceará Sporting, ele foi negociado com a equipe do Mirassol. O atacante Christian Rony, e o Rony também que é volante, e o volante Iago Felipe, esses jogadores também deixaram o Mirassol. Totalidade, já 11 jogadores deixaram a equipe do Mirassol. Só que o Mirassol está contratando bons jogadores. Ontem ele acertou a contratação do lateral esquerdo, Iago Cariús, bom jogador. Já chegou e já está na equipe do Mirassol. Ex-Ceará, o atacante Galeano, que é paraguaio, fez uma boa temporada pelo Ceará, ele foi negociado também com a equipe do Mirassol. E o Mirassol segue aí trocando, né, alguns jogadores. Saiu uns, entra outros, mas já 11 atletas, 11 jogadores já deixaram a equipe do Mirassol só agora nessa temporada, né? Então está trocando muito a equipe do Mirassol. Meu amigo Farinha e a esposa dele, a professora Margarete, que é presidente do Palmeiras, ela está acompanhando a gente, gente muito boa, a professora Margarete. Diz aqui o meu amigo Leite: fala, Peninha, um abraço para ti, meu amigo, bom almoço para você, Peninha, e também a turma lá da Arena Quixadá. Muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado aí pelo apoio e por ser também ouvinte aqui da 102.9. Meu amigo Douglas tá lá nas Lavras acompanhando a gente. Um abraço para você, meu amigo. Tudo de bom. Uma boa tarde para todo mundo aí. Vamos embora, Misael Neves. Vem aí o Força Jovem. Boa tarde. 102,9. Dinheiro no bolso e as férias dos sonhos é com o Tapajós de Prêmios. Dia 11, o Tapajós vai sortear 100 mil reais em dinheiro no prêmio principal. São 100 mil reais em dinheiro e essa grana toda pode ser sua. Ainda tem 5 mil reais no primeiro, 5 mil reais no segundo, 5 mil reais no terceiro e 40 prêmios de 500 reais nos giros. No prêmio principal, tem 100 mil reais em dinheiro esperando por você. O que você faria com 100 mil reais? Tapajós de Prêmios, 1 por 20 ou 2 por 30. Compre já o seu. Comece o ano dando o próximo passo para o seu negócio. Só na Real Equipamentos você garante os melhores equipamentos e utilidades em até 18 vezes nos cartões de crédito. É isso mesmo, toda loja em até 18 vezes para você pagar numa boa. É hora de planejar, investir e transformar projetos em realidade com as melhores condições. Real Equipamentos, a melhor parceria para o seu negócio. Clube do Tapajós, a FM que o povo gosta de ouvir. Já pensou sua bebida favorita chegando na sua casa em minutos, trincando e no precinho? Com Zé Delivery não tem perrengue. Você não precisa mais perder tempo em filas ou carregar sacolas pesadas para comprar cerveja, vinho, água, suco, refrigerante e destilados. É só baixar o aplicativo do Zé Delivery e receber em casa. E aí, bora pedir? Beba com moderação. Aplicativo proibido para menores de 18 anos. A melhor. A melhor. Você está sintonizado na melhor 102.9 Clube FM. Aqui você só ouve sucesso. Sapataria pé com pé. cabe no bolso, cabe no pé. Sapataria pé com pé, tem o calçado que você quer. Pra calçar você com conforto e qualidade, sapatos, tênis e sandálias, são muitas variedades. Aqui tem de tudo, sempre em promoção, tem calçados para todas as idades. As melhores marcas e o menor preço da cidade, venha conhecer as verdinhas da cidade. Sapataria pé com pé, cabe no bolso, cabe no pé. Em 5 lojas, na Galdino Veloso, Travessa dos Mártires, Floriano Peixoto e duas na 15 de novembro, Centro. Se é delivery, já é. Chamo Zé pra beber. Chamo Zé, Zé é delivery, já é. Uma brama geladinha no precinho é só chamar. Baixa o aplicativo, é só chamar que vai chegar. Que cerveja energética, tem gelo e salgadinho. O Zé tá no precinho, passa já o seu vitrinho. O churrasco bombou, a bebida acabou. O Zé chegou, o Zé chegou. O churrasco bombou. Clube FM. Clube FM é mais você. A taxa de coleta de lixo de 2026 já está disponível. Emita seu boleto direto no site da Prefeitura e pague em até 12 vezes com a primeira parcela dia 30 de janeiro. Manter nossa Santarém limpa é um trabalho de todos nós. Não jogue lixo na rua e fique sempre em dia com a taxa da coleta de lixo. Você em dia, Santarém mais limpa. Prefeitura de Santarém. Trabalho e transformação. Rádio Clube do Tapajós. Sorveteria Luci, tradição e qualidade bem na orla de Santarém. Aqui você encontra qualidade de verdade. Sorvetes artesanais feitos com frutas naturais e o autêntico açaí na tigela. Um ambiente climatizado, aconchegante, ideal para toda a família. Agora sob nova administração, preservando a excelência que sempre marcou nossa história. Sorveteria Luci, tradição e qualidade. Em frente ao terminal fluvial. Fone WhatsApp 93992100778. Virão Clube FM 102.9. Força Jovem, de 13 às 15 horas, com Ney Nascimento. Música e Juventude na Clube 102,9. Muito boa tarde, Santarém, 13 horas e 8 minutinhos. A gente começa o nosso Força Jovem agora, sempre daquele jeito, conectado, né, com as coisas boas do mundo, as palavras, as canções, né, as pessoas, isso é bom. Me fala um pouco de você, o que é que você tem para falar de você, como é que vai, tá tudo bem, a saúde, a família... Eu sei que eu posso não, até não resolver o teu problema, mas eu sempre vou querer que você esteja bem. Bem consigo mesmo, bem com as pessoas à sua volta, bem com as famílias. Para começar, eu digo assim, nenhum ser humano é igual ao outro. Geralmente, nós temos pensamentos diferentes, porque somos diferentes, né? Mas podemos ser melhores um com o outro, né? Ser mais acessível, ser mais humilde, ser mais recíproco. E isso nos faz mais humano. Mas me fala de você. Como é que você tá? Como é que tá essa vida? Tudo tem dado certo ou não? Ou sim? Estamos aí a 7 dias do ano de 2026. Né? Temos muitos dias para se viver, mas isso depende muito da gente, né? Nós não somos perfeitos, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, né? E quem pode nos apontar o dedo? Você? Não. Você? Não. Só quem pode nos julgar é Deus, das nossas falhas, dos nossos erros. Continuo falando. Somos seres humanos. Eu erro. Ah, porque o Ney Nascimento ali está falando, ele não erra. Não. Eu não sou perfeito, gente. É. Então a gente sempre por aqui tenta trazer uma palavra bacana para você, de otimismo, de fé, de esperança, para que tudo possa ser de acordo com a vontade de Deus. Um conselho, eu sempre falo por aqui assim: consagra tudo que você for fazer a Deus e tudo dará certo. Eu continuo falando, falei muito isso em 2026, continuo falando agora em 2025 e continuo falando agora em 2026, tá bom? Fica com a gente que começou o nosso Força Jovem. Essa aqui é a indicação musical da tia Vaneide, lá da família Feitosa. Que hora dessas estão com a gente por lá, ouvindo na hora do almoço, né? Grande abraço pra vocês, família, tudo de bom. Zé Vicente, me fala de você. Vem, me fala tu de liberdade, desta igualdade que todos queremos, desta vida nova que todos buscamos, desta paz que um dia alcançaremos. Vem, me fala tu de tua vida, desta amizade mais querida, desta ansiedade de amar de novo, desta tua vida. Fala tu de tua vida, desta amizade mais querida.